Vim de longe, mas hoje eu brinco no placar. Eu já corri contra o tempo sem mapa na mão. Pisei descalço no asfalto quente do chão. No retrovisor, só lembrança do passado. Caminho sem volta, tô pronto pro legado. Era só um moleque com o olho brilhando, sonhando em ser grande enquanto o mundo girando. Hoje eu vejo os menores se espelhando na gente. Por isso eu não paro, mantenho a mente quente. Eles falam que é sorte, mas eu sei que foi suor. Quantas noites virado, quantos não que engule só. Mas cê sabe como é, quem quer mais vai buscar. Tô colhendo o que plantei, hoje o jogo é virar. Sei de onde eu vim, sei pra onde eu vou. Tô no corre da vitória, no caminho do amor. Quem desacreditou, hoje quer me acompanhar. Mas só quem tava do lado vai poder brindar. Hoje é chave de carro, mano, na busão. Deixei no passado aquele tempo de ilusão. Diamante no pulso, brilho no cordão. Mas o que mais vale mesmo é a paz do coração. Na quebrada eu aprendi que respeito é lei. E que o tempo ensina mais do que qualquer rei. Pra quem nasceu sem nada, tudo tem valor. Só que o sonho é de ouro, então eu corro pelo amor. E eles falam que é sorte, mas eu sei que foi suor. Quantas noites virado, quantos não que engule só. Mas cê sabe como é, quem quer mais vai buscar. Tô colhendo o que plantei, hoje o jogo é virar. Sei de onde eu vim, sei pra onde eu vou. Tô no corre da vitória, no caminho do amor. Quem desacreditou, hoje quer me acompanhar. Mas só quem tava do lado vai poder brindar. Chave no contato, o mundo girando. Quem diria que aquele moleque já tá voando. Mas nunca esqueço de onde eu vim. Porque o topo é alto, mas eu sou raiz.